repente, nada, nada, nada, nada, nada, nada como viver. Nada como viver de repente. Alegria é uma beleza, com certeza eu viveria nessa cor que a moça usa. Além da blusa eu quero viver. Amar, prazer, por que não dizer o palavrão? A palavra tentação. Amar, prazer, por que não dizer o palavrão? A palavra coração. Nada, nada como viver. Nada como viver de repente. Nada, nada, nada, nada, nada, nada como viver. Como ver é como ver. Nada como viver de repente. Quando a vida acontecer, tão bonita a mocidade, a palavra independente, o corpo que sente sabe fazer. Amar, prazer, por que não dizer palavrão, a palavra sensação. Amar, prazer, por que não dizer o palavrão, a palavra sem senão. Nada, nada como viver. Nada como viver de repente. Nada, nada, nada, nada, nada, nada como viver. Nada como te ver